Magalhães. Trancado no meu quarto, sem você ao meu lado, eu penso nas coisas que passamos juntos. Não paro de chorar, não paro de pensar. A solidão invade o meu coração. Aonde quer que eu esteja, eu vou lembrar de você. É difícil esquecer. Com lembrança, estou sozinho, perdido com a esperança. Estou arrependido, te pedindo pra voltar. Te juro, meu amor, que tudo vai mudar. Você foi embora, agora só ficou lembrança. Estou sozinho, perdido com a esperança. Estou arrependido, te pedindo pra voltar. Te juro, meu amor, que tudo vai mudar. Perdido com a esperança, estou arrependido, te pedindo pra voltar. Te juro, meu amor, que tudo vai mudar. Se você me der uma chance, eu prometo que nunca mais vou errar. Vamos viver o recomeço, pra sempre vou te amar. Você foi embora, agora só ficou lembrança. Estou sozinho, perdido com a esperança. Estou arrependido, te pedindo pra voltar. Te juro, meu amor, que tudo vai mudar. Você foi embora, agora só ficou lembrança. Estou sozinho, perdido com a esperança. Estou arrependido, te pedindo pra voltar. Te juro, meu amor, que tudo vai mudar.